rede internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. I can feel your heartbeat. I can feel your heartbeat. They said to me. I can feel. Pop Hits. Number 4. Diga que me quer, diga que me quer. Diga o que sente quando me vê. Pop Hits. Number 3. Pop Hits Number 1. You make me feel like I'm living a teenage dream the way you do. As 5 melhores Pop Hits. Yeah.

Everybody loves Target. Todo mundo ama Target, a maior rede internacional de rádios. Tudo na paz de Deus por aí? Excelente sexta-feira e que seu final de semana seja totalmente sensacional. Acompanhamos a primeira edição do Dia do Pop Hits, os 5 sons mais votados no portal que é referência para o mundo, www.targetw.com. Hoje, dia 17 de setembro de 2010. E na manhã, o som mais votado no Pop Hits foi Teenage Dream, de Katy Perry. Número 2, Half of My Heart, de John Mayer. No terceiro lugar, Rihanna, Only Girl in the World. Posto de número 4 para Rory, Diga Que Me Quer. E o quinto som mais votado na manhã, Heartbeat, Enrique Iglesias e Nicole Scherzinger. E aí, vamos mudar tudo pra tarde? Manda ver aí no portal então, targetw.com. Aproveita, é claro, pra conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. targetw.com. Por aqui, Ricardo Borges, and you got Richard on the best stations. Milhares de rádios afiliadas a Target em todo o planeta para milhões de ouvintes que nos acompanham pela Target International. Fica todo mundo com Deus por aí. Claro, e sempre curtindo sua rádio favorita, que é afiliada a Target Radios. Até já! E aí? Conferiu? Pop Hits. 5 songs. Pop Hits. Rede Internacional Target Radios. A moda da música.